bateu, levou. Eu sou até Bahia, chegou e é balu. Parou, parou, parou, bateu, levou. Eu sou até Bahia, que chegou e é balu. Rebola, mexe, mexe, vem pra cá sambar. O samba miudinho eu vou te conquistar. E nunca vi mais perto do seu coração. O caldo no pagode virou sensação. Olha o molejo, molejo, molejo, molejo, molejo, molejo. E vem chegando pra cá. Olha o molejo, molejo, molejo, molejo, molejo, molejo. E vem com a gente sambar. Olha o molejo, molejo, molejo, molejo, molejo, molejo. E vem chegando pra cá. Olha o molejo, molejo, molejo, molejo, molejo, molejo. E vem com a gente sambar. Agora mexe pra mim. Vem levantando as mãos. Agora mexe pra mim. Com o café no salão. Agora mexe pra mim. E o rodeio vai rolar. Agora mexe pra mim. Se liga, a banda vai parar. Parou, parou, parou, pra que parar? Se a banda parar, o country vai rolar. Parou, parou, parou, bateu, levou.